com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós nos reunirmos e relembrarmos os cânticos mais, vamos dizer assim, antigos, né? Esse cântico mesmo, muitos anos que a gente não cantava, e muito bonito. Eu quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Nós vamos falar nesta manhã sobre o Instituto Bíblico. Eu dei como tema para a mensagem o Instituto Bíblico de Eliseu. Nós vamos aprender nesse texto. Capítulo 6 de 2 Reis, versos de 1 a 7. Assim foi registrado na palavra do Senhor. Eliseu faz flutuar o machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar. Pai querido, eis a tua palavra. Eis o momento, ó Pai, em que nosso coração está aberto para ouvir a tua palavra, o teu livro santo. Por isso, Pai, como teu servo já orou, fala conosco nesta manhã. E orienta-nos, ó Pai, no estudo da tua palavra sagrada, para crescimento da igreja e, acima de tudo, para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Pai, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pensando num instituto bíblico, eu peguei com o nosso seminarista Luciano um depoimento. Ele passou um ano no IBEL estudando no Instituto Bíblico e, para quem não sabe, IBEL significa Instituto Bíblico Eduardo Lenho, onde está hoje, ou estão nossos irmãos hoje, Jean e Gisele. Então, eu perguntei ao Luciano o que significou para você esse um ano que você passou ali no IBEL. Então, ele me disse o seguinte: no tempo em que estive no IBEL, pude aprender muitas coisas. Aprendi muita teologia com ótimos professores. Mas, como sabemos, nossa teologia tem que desaguar na prática da vida cristã. E já no IBEL eu pude praticar a teologia aprendida. Nós estudávamos muito, mas trabalhávamos também, dando aula, pregando e evangelizando, discipulando e nos aconselhando mutuamente. Pude aprender com o exemplo dos meus mestres e também nas dificuldades. Em suma, foi um bom tempo de crescimento, no qual o Senhor trabalhou nesse processo de sermos conformados à imagem do seu Filho, nosso Salvador. O que é o Instituto Bíblico? O Instituto Bíblico Eduardo Lenho é uma instituição de ensino comprometida com as Escrituras Sagradas, em toda a sua infalibilidade e inerrância, com a fé reformada e com a educação teológica de pessoas. Qual a sua missão? Preparar e formar homens e mulheres que amam a Cristo e a sua palavra, capacitando-os para o ministério da palavra, o serviço na igreja local, dentro de uma perspectiva reformada. Qual é a visão? Ser uma referência como instituição de ensino teológico por sua fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e a fé reformada, formando pessoas piedosas e comprometidas com o reino de Deus. Qual é o lema do IBEL? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Adentremos juntos, irmãos, nesta manhã, o Instituto Bíblico do profeta Eliseu, para podermos assim nos preparar para o trabalho que o Senhor tem para nós, cada um de nós, como igreja e como seus servos. Qual era o objetivo daquele Instituto Bíblico de Eliseu, onde ele preparava os profetas? Objetivava a transmissão dos valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel através da sua palavra, manejando bem a palavra da verdade. Esse é o desafio para cada servo de Deus, cada serva, desde as nossas criancinhas que começam a aprender lá no berçário, a conhecer a palavra de Deus para poder manejá-la e sem qualquer medo de errar, porque sem qualquer medo de ficar com vergonha, porque a palavra de Deus nos torna obreiros aprovados. Nós temos estudado aqui aos domingos pela manhã, os irmãos que têm acompanhado com o nosso reverendo Fábio, que, no livro de Atos dos Apóstolos, que o revestimento do poder do Espírito Santo vem através do conhecimento da palavra. E Atos dos Apóstolos mostra isso e vai continuar mostrando, que o pastor vai continuar nesta linha, ensinando para a igreja sobre a responsabilidade. E no domingo de manhã, enquanto ele pregava, meu coração ficou acelerado, porque eu pensei, vocês já pensaram, 120 pessoas cheias do poder do Espírito Santo nas ruas de Jerusalém? Naquele dia, qual foi o resultado? 3 mil convertidos. Já pensaram nossa igreja, a igreja presbiteriana do Guará 2, que somos muito mais que 120? Se cada membro buscar e abrir o seu coração para esse enchimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, o que vai acontecer? Nós temos muito mais de 3 mil convertidos. Algumas informações sobre o Instituto Bíblico de Eliseu. A Escola dos Profetas, ao qual que tudo indica, teria sido o primeiro seminário teológico dos tempos bíblicos. Essa escola teria sido organizada por Samuel, que acumulou o ministério de profeta, sacerdote e juiz. Elias e Eliseu foram os responsáveis pela consolidação da Escola dos Profetas. A contribuição deles fez com que essa escola funcionasse, preste bem atenção, como resistência à apostasia que havia se estabelecido no Reino do Norte. A Escola dos Profetas estava fundamentada no ensino bíblico e, por isso, as instruções eram tanto morais quanto espirituais. Não era uma escola apenas para dotar os alunos com conhecimento, mas, sobretudo, para que esses tivessem uma profunda experiência com Deus. Os profetas não aprendiam apenas conteúdo bíblico, eles também eram inseridos no sobrenatural, nos milagres de Deus. Cerca de 100 estudantes faziam parte da Escola dos Profetas, comandada por Eliseu em Gilgal. Portanto, queridos, Instituto Bíblico significa crescimento espiritual. Esse é o ponto-chave da nossa mensagem nesta manhã. É desafiar a Igreja do Senhor Jesus Cristo a buscar esse crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é apenas natural, ele é necessário. Para que você possa crescer, para que eu possa, para que nós possamos crescer, nós precisamos ter uma visão espiritual e também o desejo de crescer. E se eu não tiver o desejo de crescer, a visão espiritual, não vou crescer. Infelizmente, em nossas igrejas, existem pessoas que passam anos, anos e anos e não crescem na vida espiritual. E como Paulo já dizia lá aos Coríntios, existem muitos que são crianças espirituais. E também a carta aos Hebreus fala sobre isso. Então tem de haver em nosso coração uma visão espiritual. Falei, quero crescer, eu vou crescer, vou lutar para crescer, vou buscar tempo para crescer, esse crescimento espiritual. Isso é algo sobrenatural, esse crescimento espiritual é algo natural, é algo sobrenatural e é um milagre para aqueles que confiam em Deus. Por que que é sobrenatural? Por que que é um milagre? Porque muitas vezes você estuda o texto várias vezes. Você não entende o texto. Mas, de repente, você está ali estudando. E o Espírito Santo abre a sua mente. Isso é algo sobrenatural. Por isso que, muitas vezes, nós vimos o pastor Rossi desse púlpito falar, preste atenção na mensagem. O pregador está aqui, não está aí, não. Por quê? Porque é algo sobrenatural. E só vai aproveitar e gozar desse algo sobrenatural quem estiver ligado. Não no celular, mas ligado àquilo que o pregador está falando. Né? Então, queridos, esse é um desafio para a gente nesta manhã, o desafio do crescimento espiritual. E a primeira coisa que nós vamos ver, com base no texto, versículos 1 e 2, os desafios, os limites humanos nos levam a crescer. Os desafios e os limites humanos nos levam a crescer. Versos 1 e 2 diz assim, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Dizem alguns historiadores que eram mais ou menos 50 alunos. Então imagine 50 mais um, mais Eliseu, 51. Cada um trazia uma viga. Então ia ficar um instituto muito grande. Ia ficar um alojamento muito grande para poder reunir mais discípulos sendo preparados para a obra do Senhor. Como já disse, esse foi o primeiro seminário de teologia da história. E como isso aconteceu? Os alunos enfrentaram muitos desafios, como a gente enfrenta hoje também. Mas os alunos vieram para estudar com o fim de crescer espiritualmente para melhor realizar a obra de Deus. Então, quando você busca um preparo na área espiritual, você está querendo realizar o trabalho do Senhor da melhor maneira possível. Você não quer fazer a obra do Senhor relaxadamente. Então, com a chegada de muitos alunos, o local ficou pequeno. O alojamento era pequeno, sala de aula era pequena. Então, veio aquela visão espiritual naqueles alunos de aumentarem aquele local para poder abrigar mais pessoas. Então, eles sonharam com a ampliação. E puderam, então, desenvolver-se espiritualmente. Deus usou este fato para o desenvolvimento espiritual daquele grupo. Então, vemos aqui, nessa passagem, preciosas lições para nós, os servos de Deus. No crescimento espiritual, não há lugar para acomodados. Então, se você quer crescer espiritualmente, você tem de sair do comodismo. Porque Deus chama para si e Deus quer usar servos ousados, dedicados e motivados. Ousados, dedicados e motivados. No crescimento espiritual é necessário ter visão para ir além do que já existe e do que se vê. Imagina aqueles alunos falando, mas a gente está tão apertado, a gente não tem condições, então vamos construir um lugar maior do que este. Eles não pensaram, né? Vamos fazer uma grande campanha, vamos juntar aí tantos milhões. Não, eles falaram, vamos fazer. Então é necessário, queridos, ter essa visão de ir além. O que existe não está sendo o necessário, o suficiente. Então vamos além, vamos partir. Terceiro, no crescimento espiritual é preciso ter atitude positiva. Por quê? Porque vamos enfrentar desafios no caminho do desenvolvimento. Então, aqueles servos chegaram para Eliseu, o líder espiritual deles, o professor, e disseram, está pequeno o alojamento, vamos construir o maior. Eliseu falou, tudo bem, vamos construir. Então, vamos juntar os alunos, vamos pegar ferramentas emprestadas e vamos, então, partir para o trabalho. Então, isto é o quê? Isso é visão, isso é ousadia, isso é dedicação, isto é motivação. Em segundo lugar, crescer em comunidade sem confrontar a direção dos líderes espirituais. Ou seja, vamos todos juntos. Né? Eles podiam, como a gente costuma fazer hoje, vamos nomear uma comissão para isso, né? Vamos nomear uma comissão para estudar, ver se vai dar certo, para estudar o terreno, para ver tudo direitinho, quanto vai gastar. Não, eles falavam, vamos fazer juntos. O alvo, o objetivo, era que ocupava a mente de todos os alunos. Vamos fazer. Mas vamos fazer debaixo da nossa liderança espiritual. Nada feito às escondidas, nada feito à revelia. Então, esse é o segundo ponto da nossa mensagem, crescer em comunidade, todos juntos, sem confrontar a direção dos líderes espirituais. Versos 3 a 7 do nosso texto diz assim, disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ah, meu senhor, porque o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e o fez flutuar o ferro e disse, levanta-o. Ele estendeu a mão e o tomou. Como eu já disse, queridos, os alunos poderiam ter dito, não, vamos fazer, vamos deixar o Eliseu descansar um pouquinho. Às vezes disseram, não, nós temos um líder espiritual, esse líder tem de estar conosco. Esse líder tem de estar nos orientando em todos os momentos. E então eles conseguiram juntar todo aquele grupo e convidaram o profeta, então eles foram para colocar em prática aquele projeto. Mas teve problemas. Assim que surgiu o problema, foi notória a autoridade de Eliseu e a submissão do discípulo. Interessante isso, mas isso me chamou muita atenção. Por quê? Tão logo que aquele machado se desprendeu do seu cabo e caiu no rio, ele não falou, não, eu sou um bom nadador, né? Eu vou mergulhar lá e vou pegar esse machado. Quem de vocês vai mergulhar para pegar? Quem vai descer junto comigo? Não. Eles têm um líder espiritual. E esse discípulo logo procurou o seu líder. Falou, meu machado caiu na água e era emprestado. Além de cortar a madeira, eu tenho de devolver. Isso é submissão e humildade ao seu líder espiritual. Nós aprendemos com isso, queridos, que Satanás odeia quando alguém se submete a Deus e busca o crescimento espiritual. E ele tenta, de todas as formas, atrapalhar esse crescimento na vida do membro da igreja, na vida da igreja, porque ele sabe que isso é ameaça para o império dele, já destruído, né, em nome de Jesus. Mas ele, nessa tentativa dele, ele cai do cavalo, né, reverendo? Ele cai do cavalo, por quê? Porque o poder de Deus é muito maior que o poder que ele tem. Por isso, quando a igreja toma essa iniciativa de crescimento espiritual, ela vai crescer. Porque o poder de Deus vai bloquear as investidas de Satanás contra o crescimento da igreja. Algumas observações. Quem avança sozinho na vida cristã esfria sua devoção rapidamente, como uma brasa isolada do braseiro se apaga. Não podemos, queridos, de maneira alguma, trabalhar sozinhos. Por isso que existe a palavra igreja, coinonia, comunhão. Porque sozinhos a gente vai se esfriar. Sozinhos nós vamos, como a brasa fora do braseiro, nós vamos nos apagar. E muitos viram cinzas. Um dos nossos diz assim, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. É o que passa na mente de todos, começando aqui pelo Fábio, pelo João Batista, até chegar lá no fundo. Você tem pelo menos uma pessoa que você fala, essa pessoa já esteve aqui sentada ao meu lado. E hoje ela não está aqui. E muitas vezes estão lá no mundo, envolvido com vícios. Por quê? Porque se apartou da comunidade. Porque se isolou. Que muitas vezes confiou na sua própria capacidade e achou que não precisava de ninguém. E então se esfriou e tornou uma brasa apagada. Quem avança sem orientação de líder espiritual enfrenta problemas desesperadores e precisará do auxílio de um servo de Deus. Nós precisamos sempre ter por perto um líder espiritual. Alguém que tem mais experiência com Deus do que a gente para nos ensinar. Que nós também vamos liderar. Nós também vamos orientar pessoas e ajudar pessoas. Quem avança com a igreja seguindo a orientação do líder espiritual terá a aprovação de Deus em forma de milagres. Veja que coisa gloriosa. Quem avança com a igreja, seguindo a orientação do líder espiritual, tem a aprovação de Deus, porque isso está dentro da palavra de Deus. Algumas coisas importantes para esse avanço. Primeiro, ouça a voz profética com humildade e prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus falou com Isaías, diz: eis-me aqui, Senhor. Obedeça a voz profética com reverência e zelo. Envia-me a mim, Senhor. Creia que ao ouvir a voz profética, tudo pode acontecer. Para quem irei? O profeta questiona Deus, fala: mas Senhor, Deus fala: vai, prega. Então é necessário ouvir, é necessário obedecer, é necessário crer. Porque quando isto acontece na nossa vida, até um machado pesado vai flutuar na água. Sabemos que isso é impossível. Mas por que aquele jovem, profeta, aluno, ouviu a voz do seu líder espiritual? Ele obedeceu a voz do seu líder espiritual com reverência e zelo. E ele creu que aquilo podia acontecer. E ele viu, então, o milagre acontecer. Em terceiro e último lugar, cresceu confiando humildemente em Deus quando surgirem os problemas. Crescer confiando humildemente em Deus quando surgirem os problemas. Versículos 5, 6 e 7 diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Ele estendeu a mão e o tomou. Irmãos, hoje não se usa mais o machado para cortar uma árvore. Hoje tem a motosserra. Mas eu me lembro, quando criança, o meu avô paterno, ele era cortador de lenha. Ele ganhava a vida cortando lenha, né? Então, ele tinha o machado dele muito bem afiado. E muitas vezes eu fui com ele. Ele falava: vão comigo para você aprender. Principalmente quando era férias da escola, né? Eu tinha aí 6 anos, 7 anos, 8. Eu ia com ele. Então, havia toda uma técnica para poder cortar a árvore. Tem que cair no lugar certo. Ela não pode cair em cima da outra, estragar a outra, quebrar a outra. Tinha o lado certo de cortar, o jeito certo de cortar. Então, havia toda uma técnica já naquela época. Isso há 60 anos atrás. E, então, irmãos, é difícil, é desafiador cortar uma árvore com machado. Ainda mais perdendo o machado. E ainda mais que esse machado era emprestado. Então, podemos imaginar o que passava na mente daquele aluno, daquele instituto bíblico, quando isto aconteceu. Mas, pastor, eles estavam fazendo a coisa certa, sim, estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam com a presença do seu líder espiritual também? Sim, estavam. A mesmo assim, tiveram problemas? Sim, tiveram problemas. Isso exemplifica os nossos dias, os dias que a igreja vive, né? Os, as lutas dos dias de hoje. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa que eu aprendi nesse texto, é que exatamente por fazer a coisa certa, do jeito certo, é que aquele grupo viu o milagre. Aquele machado flutuou na água. Por quê? Eles estavam fazendo a coisa certa, do jeito certo, debaixo da sua liderança espiritual. E veio o problema, um problema seríssimo, mas através disso Deus manifestou o seu milagre no meio daquele grupo que estava preparando aquele grupo para a obra grandiosa. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos aprender o quê? Primeiro, fazer a vontade de Deus com Deus não significa uma vida isenta de problemas. Porque muita gente fica lá lastimando diante de Deus, mas Senhor, por que eu, Senhor? Estou lendo tanto a Bíblia, Senhor, não perco um trabalho na igreja. Eu venho lá do Valparaíso para assistir a escola dominical aqui, né? Eu venho de tão longe, eu venho lá do Gama e tal. Irmãos, isso não significa que nós estamos isentos de problemas. O que significa perder o machado? Para aquele grupo ali significava perder o elemento essencial para seguir o plano de Deus. Como vou cortar a madeira se eu não tenho machado? Perder a capacidade de avançar para a vida espiritual. Não vamos poder ter mais o nosso Instituto Bíblico grande para mais pessoas poderem estudar com a gente. Perder a esperança e alegria e entusiasmo diante dos problemas. Quantas pessoas se esfriam, queridos, quando estão diante de um problema? Quantas vidas estão longe do Senhor porque enfrentaram um problema e não o enfrentaram da maneira como a palavra de Deus nos orienta? Portanto, fazer a vontade de Deus tem desafios que, ao serem enfrentados, podem gerar problemas. Mas como aconteceu com aquele jovem profeta, como aconteceu com aquele grupo, confiando humildemente em Deus, os problemas se transformam em histórias sobrenaturais. Se você busca um crescimento espiritual na palavra. Eu estava um dia desse conversando com um colega ministro e falando sobre muitos livros que aparecem para ler hoje. Ah, o livro tal, o livro tal, o livro tal, o livro tal, o livro tal. E eu falei, será que esse povo que lê tantos livros tem tempo para estudar a Bíblia, que é a base principal? Será que tira o tempo para estudar, para se debruçar em cima da palavra? Porque quando nós crescemos espiritualmente através da palavra, os nossos problemas se transformam em histórias sobrenaturais. Você vai ter experiências tremendas com Deus através da palavra dele. Porque um livro você lê a experiência dos outros. Na palavra você tem sua própria experiência com Deus. Então, queridos, fazer a vontade de Deus é possível. Somente é possível na companhia dos que buscam o mesmo Deus que você está buscando. Pois sem Deus há problemas que são insolúveis. Quantas pessoas têm se desviado, que não buscam a Deus, que não buscam seu líder espiritual, não buscam ajuda na igreja, e os problemas são insolúveis e têm tragado muitas pessoas. Só Deus tem soluções para o desafio do crescimento espiritual do salvo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus é o centro da nossa vida. Deus é o centro de tudo aquilo que nós podemos pensar em termos de vidas espirituais. Nós precisamos, queridos, lutar por esse crescimento espiritual. O mundo a cada dia está com táticas e técnicas especiais para poder enganar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para poder tentar impedir o crescimento da igreja. Qual o nosso desafio? crescimento espiritual. Para que nós possamos crescer, nós precisamos, então, primeiro compartilhar nossas ideias e planos com outros salvos. Nós precisamos submeter-nos aos líderes religiosos instituídos por Deus na igreja. Nós precisamos ir além da oração, partir para a ação. Nós precisamos agir confiando na orientação e poder de Deus, do contrário, o crescimento para. Ao homem compete fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Portanto, tenhamos a visão e disposição para crescermos espiritualmente em comunidade. Irmãos, a gente tem tido experiências maravilhosas nos nossos grupos familiares. Infelizmente, nem toda igreja participa dos grupos familiares, mas nós temos tido nos grupos experiências maravilhosas através dos nossos estudos. É o momento em que você tem um grupo pequeno. É o momento em que você pode se dirigir ao líder do grupo, aquele que está ministrando, para fazer perguntas, para tirar dúvidas. E assim vai a igreja crescendo, se fortalecendo espiritualmente. Precisamos ter visão e disposição. Precisamos ter atitudes, porque esse crescimento espiritual traz desafios, mas ele traz também alegria, paz. E traz crescimento a toda a igreja. Tenhamos fé no Deus Todo-Poderoso para superar os problemas que surgirem com o crescimento espiritual. Na hora que você, amado irmão, amada irmã, se dedicar mesmo a fundo ao crescimento espiritual, você vai ter problemas. Mas quem está cuidando da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que supera todos os problemas. E eu encerro com a postagem que foi feita pelo nosso irmão Diácono Everson no Zap. Eu achei interessante, eu anotei para a gente encerrar a mensagem. Essa não sei de quem é, porque não está escrito lá de quem é, depois eu perguntar ao Everson se ele sabe. Diz assim: maduros na fé se ofendem pouco. Não perdem tempo competindo e não ficam buscando a aceitação de todos, porque gastam suas energias no propósito daquele que os chamou. Eu quero colocar você agora, nos colocarmos juntos diante de Deus para questionar o nosso crescimento espiritual. Como está o seu crescimento espiritual? Quando você quer crescer, você vai ter lutas, você vai perder o machado emprestado, você vai ter problemas, mas você está debaixo da liderança de Deus, de um líder espiritual constituído por Deus sobre você. E você vai ter experiências sobrenaturais. Esse é o desafio que quero deixar com esta amada igreja nesta manhã. Para a glória do nome do Senhor. Vamos orar?